Por que o PUBG não vira logo um Free Fire? O jogo tá um caos e ninguém segura mais. Olha só, eu nem sei mais por onde começar para desabafar sobre isso, mas preciso falar porque tá me deixando com raiva mesmo, sério. O PUBG era para ser o jogo definitivo, aquele Battle Royale que todo mundo respeitava, que tinha realismo, tensão, estratégia, tempo para pensar, para se esconder, para caçar, para sobreviver. Era um jogo de paciência, de cabeça fria, de quem sabe se mover. Mas hoje em dia, meu irmão, parece que o jogo virou um Free Fire disfarçado, só que com gráficos um pouco melhores e o nome ainda famoso. E o pior, ninguém parece ligar. Vamos começar pelo óbvio. Quanto tempo dura uma partida hoje? Antigamente, você entrava, caía, pegava uns equipamentos, ia para um bom lugar, se escondia, esperava a safe zone vir para perto e aí sim entrava no calor da ação. Às vezes a partida durava uma hora, até uma hora e meia. Você tinha tempo de respirar, de planejar, de sentir o medo de ouvir um passo atrás da árvore. Hoje, você cai no mapa e em 5 minutos já está correndo feito louco para não morrer por dano de zona. A safe zone está sempre do outro lado do mapa, nunca no meio, nunca equilibrada. Se você não cair dentro dela no começo, já era. Você nem consegue pegar um colete decente, uma arma razoável, e já está correndo para não virar pó. Isso não é jogo, isso é desespero. E fala sério, por que raios as partidas não duram mais de 28 minutos? Isso é tempo de jogo ou é tempo de trailer? Onde foi parar a tensão? Onde foi parar a emoção de ver a zona se fechando devagar, de ouvir tiros ao longe e imaginar quem tá sobrando? Hoje você nem ouve tiro, porque todo mundo tá correndo igual formiga em panela quente. O mapa virou um corredor de morte. Você nem tem tempo de mirar direito, de ajustar o scope, de calcular a distância. É tiro no susto, é spray and pray. É sorte quem ganha. E aí vem o Free Fire, dizendo que é rápido, dinâmico, feito pro celular. E o PUBG, que era para ser o jogo sério, tá copiando isso? Sem noção. E não para por aí. A loot tá uma piada. Antigamente, você tinha que correr atrás do equipamento. Era raro, era difícil, era emocionante quando achava um AWM escondido num galpão. Hoje em dia, parece que o jogo força você a achar tudo rápido, para ninguém desistir. Mas o problema é que mesmo com essa loot fácil, os itens são tão mal distribuídos que você cai num lugar cheio de gente, pega um M4, um colete nível 2 e já tá no meio de tiroteio. E o resto do mapa? Vazio. Parece que só os lugares próximos da safe zone têm loot, os outros são lixo. Isso não é balanceamento, isso é falta de respeito com o jogador. Agora vamos falar do que ninguém comenta, mas todo mundo sente. As skins. Meu pai do céu, o que aconteceu com as skins do PUBG? Antigamente você via alguém com uma skin boa e pensava, caramba, esse cara tem estilo. Tinha skins elegantes, discretas, com detalhes que mostravam que o jogador investiu tempo ou dinheiro, mas com classe. Hoje em dia, parece que todo mundo caiu num banquete de neon. Cores berrantes, efeitos de luz, animações ridículas. Parece que estão jogando no escuro com uma árvore de Natal andando. E o pior, essas skins não têm personalidade, são todas iguais, são todas gritando por atenção. Onde foi parar o realismo? Onde foi parar o respeito pelo clima do jogo? Parece que virou um desfile de carnavalesco no meio do campo de batalha. E o que mais me deixa com raiva é que os desenvolvedores não escutam. Eles lançam evento atrás de evento, modo novo, crossover com coisa que ninguém pediu, personagem de anime, arma temática, tudo isso para atrair os novatos, mas esquecem do jogador de verdade, do veterano, do cara que tá lá desde o começo. Ele quer um jogo equilibrado, com duração justa, com mecânicas que façam sentido, com skins que tenham identidade. Mas o que eles fazem? Aceleram tudo, diminuem o tempo, forçam a ação, transformam o PUBG num jogo de reflexo e sorte, não de estratégia. Olha, eu entendo que o mercado mudou. O Free Fire domina no Brasil, no Sudeste Asiático, na América Latina. É rápido, é acessível, é barato. E a galera nova está acostumada com isso. Conteúdo curto, ação rápida, tudo na cara. Mas por que o PUBG precisa virar cópia disso? Por que não manter a identidade? Por que não ter dois jogos diferentes para públicos diferentes? Porque o PUBG podia ser um jogo do jogador experiente, do cara que quer sentir tensão, que quer pensar, que quer sobreviver com inteligência. Mas não, eles querem agradar todo mundo e no fim agradam ninguém. E tem mais. A comunidade está cansada. Eu entro no grupo do Facebook, no Discord, no Reddit, e todo mundo reclama da mesma coisa. Safe zone mal feita, loot forçada, partidas curtas, skin sem estilo. Mas os devs só lançam evento com personagem de filme mal feito, ou crossover com marca de refrigerante. Cadê o foco no jogo em si? Cadê o respeito pela mecânica original? Olá, espero que estejam bem. Quero aproveitar esse espaço para compartilhar algo importante com vocês. Criamos um grupo no Facebook para conversar sobre como é viver em Los Angeles e também trocar ideias sobre o Brasil e o mundo. Essa comunidade foi criada porque muitos grupos do Facebook não deixam novos membros comentarem e acabam cheios de publicações sem sentido, sem qualidade e sem moderação. Aqui a gente quer um espaço real, onde as pessoas possam falar de tudo: cultura, tecnologia, games, vida no exterior, desabafos, dicas de carreira, oportunidades. Não é só sobre PUBG, não. É sobre ter um lugar onde a opinião importa, onde a crítica constrói, onde a gente não está só curtindo, mas participando. Se você é daqueles que cansou de grupos cheios de spam, de gente que só posta para ganhar seguidores, de moderação ausente, então esse grupo é para você. Entra lá, participa, fala o que pensa. Porque no fim, o que salva qualquer coisa, um jogo, uma comunidade, uma vida, é a voz das pessoas de verdade. E não é só sobre o PUBG, não. É sobre tudo que está virando cópia barata do que deu certo antes. É sobre a pressa de agradar, de ter número, de crescer rápido, mas perder a alma no caminho. O PUBG não precisa ser igual ao Free Fire. O Free Fire tem seu valor, tem seu público, tem seu lugar. Mas o PUBG tinha um legado, tinha uma identidade, tinha um ritmo. E agora parece que tudo isso foi jogado no lixo por causa de uma obsessão por retenção de jogadores, por tempo de tela, por métricas de engajamento. Mas engajamento forçado não é lealdade. Jogador fiel não é quem joga todo dia por 20 minutos correndo de safe zone. É quem joga porque gosta, porque se sente desafiado, porque sente que está num jogo justo. E tem outra coisa, a parte técnica. O jogo está cheio de bug. Às vezes o carro some do nada, o tiro não sai, o personagem fica travado. E o anti-cheat? Um desastre. Você leva ban por lag, por erro de conexão, mas os hackers estão lá, com aimbot, wall hack, tudo funcionando. Enquanto o jogador honesto sofre, o cara que trapaceia está lá, ganhando, subindo de ranking, ganhando recompensa. E a resposta da Krafton? Estamos trabalhando nisso. Trabalhando há quantos anos? Isso é inaceitável. E o pior é que com tudo isso, o jogo está perdendo jogadores. Os streamers estão saindo, os criadores de conteúdo estão migrando para outros jogos. Até no YouTube, os vídeos de PUBG têm menos visualizações. Porque não tem mais emoção, não tem mais história, não tem mais aquele "Meu Deus, você viu o que aconteceu nessa partida?" Porque tudo é previsível. Você cai, corre, mata dois, morre pro terceiro. Fim. Sem tensão, sem suspense, sem glória. E você? Já jogou uma partida de PUBG hoje e sentiu que estava jogando outra coisa? Já caiu num lugar bom, achou um bom loot e aí em 10 minutos já estava correndo feito louco porque a safe zone estava do outro lado do mapa? Já vi um cara com uma skin que parece um poste de iluminação pisca-pisca e pensou: isso aqui não é mais o jogo que eu amava. Porque talvez no fundo a gente precise de menos modinha e mais essência. De menos evento forçado e mais respeito pela mecânica original. Entre agora no grupo do Telegram e fique por dentro do melhor conteúdo da internet. Por lá você pode trocar ideia com outras pessoas sobre vários assuntos. O link do grupo está na descrição. Bom, infelizmente, chegamos ao fim de mais um conteúdo. Aqui eu publico com muito amor e carinho, postando diariamente, um às 8 da manhã, outro ao meio-dia e outro às 7 da tarde. Então volte todos os dias para ver um novo conteúdo, conteúdo de qualidade como esse. E não perca tempo, participe do grupo no Telegram agora e mantenha-se atualizado com mais conteúdo como esse. Link aqui na descrição. Assista agora a outra matéria como essa.